carajo todos los presidentes del planeta. Anarquía, anarquía, anarquía, anarquía. Puño fechado de un poder o disurgidos. Puño fechado de un poder o disurgidos. Puño fechado de un poder o disurgidos. Puño fechado de un poder o disurgidos. Puño fechado de un poder o disurgidos. Puño fechado de um poder o disurgidos. Puño fechado de um poder o disurgidos. Puño fechado de um poder o disurgidos. Puño fechado, símbolo de resistência, de atitude, militância, desobediência dos descivilizados, libertários engajados na marcha revolucionária dos indignados. Unidos por um ideal, por um mundo melhor. Desse lado da trincheira somos todos um só. A força que nos liga, defender nosso combate é a luta pela vida, igualdade e liberdade. Respeito, luto, pluralismo, diversidade. Queremos um mundo com solidariedade, sem classe, sem grade, sem desigualdade. O povo forte não precisa de caridade. Massa, revolta contra a classe dominante. É insurgência proletária em ação constante na cidade. No campo, movimento concreto. Todo poder ao povo é o nosso manifesto. Punho fechado, todo poder aos insurgidos. Punho fechado, todo poder aos insurgidos. Punho fechado, todo poder aos insurgidos. Punho fechado, todo poder aos insurgidos. Punho fechado, todo poder aos insurgidos. Meus passos são os passos de uma rebeldia, incendiário verbal do manifesto comunista. Aqui a geração da utopia não se entrega, na mesma convicção de Francis Fanon de Pepetela. Minha revolta condiz aos condenados da terra. Sou descendente de escravos, remanescente de favela, espalhando vírus sonoro, fudosos de rancor. Não é crime o escravo que mata seu opressor. Os mortos incômodos cartamentam os burgueses, desobedientes, civil entre operários e camponeses. Reação popular é que alimenta minha escrita na ação. Direto conduzo minha ideologia. Palavra de ordem é por terra e liberdade. Povo forte é resistência. É combate ao ideal libertário. Mais vivo do que nunca na viela, nas aldeias, nas favelas, nas ruas. Punho fechado do poder aos insurgidos. Punho fechado do poder aos insurgidos. Punho fechado do poder aos insurgidos. Punho fechado do poder aos insurgidos. Punho fechado do poder aos insurgidos. Punho fechado do poder. Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad.